040-020 grau 022, autorizado 12, pistão 0. Eu repouso, está 10 ou 9-04, tá? 191, fugindo com 1-9-1, depois 2-4, controle 1-9-1. Bom dia, você é 3171? 3171, bom dia, informação em curso de Fox, aguarda cópia preparada da Elmer da Motiva. Pois foi. Voo 040, bom dia. Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, bom dia, 040. Ingresso via Juliette para o portão 1-1. Juliette para 1-1-0-0. 1-7, eu não copia. Ei, 1-7, eu não copia. Autorizado Guarulhos, nível 3-2-0. Decola da 1-0 com curva direita no perfil de saída da Elvio e da Motiva, onde intercepta preso no 1-0 até Tango Bravo Eco. 5-1-1-5 no transponder, controle 1-1-9-3-5. Autorizado Guarulhos, 3-2-0, decola da 1-0 curva direita da Elvio e da Motiva, intercepta preso no 1-0. 5-1-5 e controle 1-9-3-5, 3-1-7-1. Correto, 3171, 3110 até Taubaté, reporta pronto no portão 8. Passa pronto, né? Bom dia. Chamada 5-8020 graus, 039, autorizado pouso, pistão 0. Eu repouso na 10-0-5. observador. Bom dia, informação em curso agora é a Golf, autorizado com fins, nível 360, decolagem da 1-0 com curva à direita no perfil de saída Arbora Leva, onde o teste será pesado 21 conforme rota. 51-17 no transponder, controle 1-19-35. Bom dia, informação curso Golf, copia? Copia. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva à direita no perfil de saída Árvore Elefa. Via Pêndulo 1-7 conforme rota. 51-16 no transponder, controle 1-19-35. Autorizado Brasília, nível 360, Pêndulo 1-7 aerovia, decola da 1-0 com curva à direita, saída Árvore Elefa. O transponder 5116 e o controle 119.35. Correto, 3597, reporta pronto, portão 4. Reportará no portão 4. Estacionamento para 3197. Aguarda. Ano 71 no portão 8, tá livre a porta da Acre. Voltar 3597 para o pushback e acionamento no 04. Guarda 3597. Aguarda. No livre táxi até o ponto de espera da 10, 71 na Índia, no ponto de espera do 1 no 895, ajuste no 0 no 3. Você tem uma previsão para 3597? Agora, 3597 autorizado, reporta táxi. Reportaram para o táxi do 3597. Melo Machado para lá. Torre Salvador, voo na 093. 093, continua a aproximação e com a Arevi está livre. Então acaba na 093. Confirma sua mente PV, por gentileza. 1942. Liberdade até a porta de espera da 10, direita VI, no fundo espera, fundo 1095, Argentina 03, bom voo. Com 1013, está autorizado VI, 1408, por 953597, obrigado, bom trabalho. 3 da Gol, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4 da Gol. Curso 1 no 9 da Sol 35. 9935, obrigado, bom dia. Bom dia, Gol 9759, nacional baixado e travado. Gol 759, invente 020 grau 039, 3 pouso, pistão 0. Eu pouso 10, 9759. 0, 104. A bordo? Tá operando Uberlândia, aqui da Economia. Agora 40, libertar ponto espera da 0, direita de Índia, ponto espera Torre 1895, ajuste no 0, no 3, bom voo. 03, direita de Índia, ponto espera no 570, ILS da 10. Chegamos nas 6 horas, chega para aí 12, 103, muito calmo. Autorizado 12, pistão 0. E pouso, pista 10, metro, é o trem que baixa da roda. Zero após o aeronave final ali, mantém pista no zero. Ó, o aeronave pode manter no zero, pode ficar perto. Voo 420 no Gazul, Campinas. Golf é informação, autorizado Campinas, nível 320. Decola da 10 com curva à direita no perfil de saída da Eule da Motiva. O intercepto é peso no 0, provável peso no meio conforme rota. 51140 no transponder, controle 119, decimal 35. Após a pessoa no momento aí conforme rota do plano, chama pronto no portão 3. Vai na estrada 0. O Edson 570-004, direita, solo 2-1 na sua mão. Solo 2-1 no 1, acercargo 570, obrigado, mano. Bom dia, Pitargo 670, Livrosa, escuta. Peço variar os nossos. Deus é falar, zona zero, Pitargo 470. Alfa Kilo 43, posição 07. Alfa Kilo 43, posição 07, obrigado. Posição modificada 0-6. 0-6, obrigado. 9970, livre pouso. Sou bom dia, Bono 093, tem a Golf no portão 4, aprovação para confins. Bono 093, formação Golf, confere mais ou menos, copy. Aguarda, seria a Dara? 4-0-4-0. Solo 07, direita agora na foto, 2-1, mano, boa. Aprovado com 360, 0-2-1, decolada 10, curva direita a Arbor Elefa. 51-51, transponder o controle aqui do 935, voo 093 no 4. Meu passinho após a construção de feedback, estacionamento, você já me conhece? Obrigado, Copia. Bom dia. Recife autorizado 330, decola da 190 com a primeira curva à esquerda na saída Cuca, transição Caju. Decola 5137, controle 1, 1137. 1137. Informação Golfo com Paralado Manso, rota preparada a Euleda Irume. Agora de Irume, aguardando, na 21.